motivo, se não quer sai fora. Mozinho, se errar comigo, aí tu se prepara. Não vem com essa de 50 pra pagar a dama. Se me trair, vai pegar fogo, tua pu é a cama. Ah, objetivo, se não quer sai fora, mozinho.